ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. 8h28, pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo, com a boa música e os grandes intérpretes dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. Vamos iniciar o nosso programa com os pedidos musicais pelo telefone 2182-3081, pedidos feitos de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Daqui a pouquinho, antes de encerrarmos o programa, vou passar o telefone e explicar como participar. É muito simples, mas eu vou ficar explicando, sabe por quê? Porque eu quero que você também participe. Além de você já nos dar a alegria da sua participação aí do outro lado do aparelho, do outro lado do rádio, seria muito legal também falar o seu nome aqui no nosso programa, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Então, daqui a pouquinho eu passo o telefone, que é o 2182-3081. Vamos começar o programa de hoje com o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, que mora na Freguesia do Ó. Ele pediu com Dircinha Batista, Faraó. Nem calça, nem paletó. Quem encontrar por aí um faraó, faraó, faraó. Ele é do tempo da minha tataravó. Nesse tempo não se usava nem calça, nem paletó. Ele, por sinal, é bem esquisito. Mora lá pros lados do Egito. A rua eu não sei, mas é Mandaraí. Ter a língua atrapalhada como ele eu nunca vi. Encontrar por aí um faraó, faraó, faraó. Ele é do tempo da minha tataravó. Nesse tempo não se usava nem calça nem paletó. Se encontrar por aí um faraó, faraó, faraó. Ele é do tempo da minha tataravó. Nesse tempo não se usava nem calça nem paletó. Ele, por sinal, esquisito, mora lá pros lados do Egito. A rua eu não sei, mas é no Andaraí. Ter a língua atrapalhada como ele eu nunca vi. Não se usava nem calça, nem paletó. Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó. Dircinha Batista cantou de Vicente Paiva e Sarroriz, Faraó. Sexta-feira é dia de gramofone carnavalesco, um dia imperdível. Demais, eu gosto muito da sexta-feira. Assim como todos os dias, mas sexta-feira, sexta-feira é demais. Vamos ouvir o pedido do Ângelo Victor Malagrida. Desculpa, Malagrida. Falei certo, é isso mesmo. É, que mora no centro. O Ângelo Victor Malagrida pediu com Francisco Alves, Vivo Deste Amor. E para o Luiz Alberto Medeiros, que mora na cidade de Piracicaba, Orlando Silva vai cantar Juramento Falso. Vamos ouvir então? Vamos lá. Vamos lá. No encontrar de dois olhares nasceu nosso amor. Amar meu bem, mas eu fico triste ao me lembrar que a morte vai nos separar. Hoje tenho a felicidade e mais tarde sei que vou chorar. Eu sou bem feliz, vivo deste amor que me traz a vida em flor. Paraíso, na terra encontrei, mas o fim, meu Deus, não sei. No encontrar de dois olhares nasceu nosso amor. Vivo contente em te amar, meu bem, mas eu fico triste ao me lembrar que a morte vai nos separar. Hoje tenho a felicidade e mais tarde sei que vou chorar. Tenho alegria, tanto noite e dia, minha vida é um prazer. Não posso encontrar amor mais feliz, minha sorte assim eu quis. Falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. Um juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. quando se tem amizade. Sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. É duro, é triste, é cruel a dor de uma saudade. Quando se teve nas mãos a felicidade. Foi um sonho que feneceu, foi mais uma quimera que se desfez. Eu já fiz um juramento e não amo outra vez. Acreditei na possibilidade de ver passar esse amor para a eternidade. Quanto fui tolo, confesso, isto é conto de fada, é da fiação. O amor nunca existiu, interesse é ilusão. Um juramento falso faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade, sempre com os olhos fitos na felicidade. Nós ouvimos o pedido do Luiz Alberto Medeiros, da cidade de Piracicaba. Ele pediu, com Orlando Silva, a composição de J. Cascata e Leonel Azevedo, Juramento Falso. Para o Ângelo Victor Malagrida, do centro da cidade de São Paulo, Francisco Alves cantou de Bide e Marçal, Vivo deste Amor. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 43 minutos, nós vamos atender mais um pedido e depois eu vou passar aquele telefone, o 2182-2182-3081-3081, para você também participar, 2182-3081. Então, daqui a pouquinho o telefone é para você ir guardando aí o número e participar do nosso programa. Gostaria muito, tá bom? Então, vamos ouvir o pedido da Ofélia Salles Guerra, que mora no bairro do Tatuapé, e pediu com Nelson Gonçalves a composição do Capiba, Quando é Noite de Lua. Quando é noite de lua, lá no bairro onde moro, vou pra rua cantando para alguém que tanto adoro. Eu bem sei que esse alguém, ao ouvir meu cantar, vem sozinho à janela para de perto me olhar. alguém de quem falo pra ferir meu coração. Chega e sai da janela sem me dar explicação, mas um dia hei de ver tudo isso acabar. Ela então nos meus braços para de novo. E foi o pedido da Ofélia Salles Guerra, do bairro do Tatuapé. Nelson Gonçalves cantou de Capiba ao Frevo, Quando é Noite de Lua. Como eu prometi, agora vou passar o telefone para você participar. Antes, Anjos do Inferno, Almirante e Araci Cortes. Andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de par dessa coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. E o pessoal tá cansado de esperar. Oh, rosa. E o pessoal tá cansado de esperar. Morena, aonde vai, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena. Revi nosso céu, sentindo ao lembrar os meus olhos do véu empanar. Eu quis de novo sonhar e me fiz sem pensar, sem mais de infeliz. Larinidó, larinidim, larinidó, larinidó, la la la la la la la la la la la la la la la. Gramofone, Eraci Cortes cantou de Jota Soares e Carlos Medina, Reminiscências, e Almirante de Noel Rosa e João de Barro, Prato Fundo. Iniciando este bloco, Anjos do Inferno cantaram de Dorival Caymmi, Rosa Morena. Rosa Morena. Gilberto Alves cantou de Antenógeno e Silva, Saudades de Petrópolis. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas amanhã a partir das 8 da noite tem mais Gramofone aqui na Cultura M. Eu espero contar com seu pedido musical pelo 2182-3081. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Após o intervalo, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou Gramofone. As primeiras notícias do dia e o melhor da música brasileira. Música e notícia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, na Cultura AM. Toda sexta, às 18 horas, você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade. Musicalidade pela Cultura M.

Joel e Gaúcho. Toma atento, se for comigo, diga que eu não estou. Puta Paris, pra Moscou, é a mulata. Daqui a pouco tempo você abandonou. Não diga aí, não diga isso. Está sem carta, de cara feia, traz um vassoura. Tá te batendo, pelo que eu vejo, ela está disposta a fazer quadrilha de beber a mão. Mas que toma, mas que toma, mas que toma que tem. Se for comigo, diga que eu não estou. Só pode ser o cobrador, é a mulata. Daqui a pouco tempo você abandonou. Meu Deus do céu, eu vou fugir. Está sem carta, de cara feia, traz um vassoura. Pra te bater pelo que eu vejo, ela está disposta a fazer barulho e te meter a mão. Eu vou espiar, se for verdade eu vou me esconder. Essa mulata de meter pavor, Deus creve, você que trate de se defender. O meu lugar vai ser atrás daquele guarda-roupa. Você arranja, você fique quietinho. Essa mulher da carneira é só maxi baia, escuta uma esquitama que tem. Se for comigo, diga que eu não estou. Só pode ser o cobrador, é a mulata. Daqui a pouco tempo você abandonou. Não diga aí, não diga isso. Está zangada, de cara feita, um vassourão. Pra te bater pelo que eu vejo, ela está disposta.